mensagem. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Há 2 anos e meio eu comecei a gravar ensaios e poemas em diferentes idiomas. E agora eu implemento meu site onde quer que eu esteja e onde haverá recursos livres e uma área de recursos a um custo de talvez 20 pesos, 1 dólar ou 1 euro, para ver ou ouvir 4 recursos. Temos cerca de 700 áudios entre poemas, ensaios normais e políticos. Nos aglutinar em texto e em áudio. Em geral, se procura ser prudente ao bater papo, depreciar o insulto praticamente a nada, com uma graduação em engenharia, mas com um conhecimento de finanças, pintura, desenho normal e arquitetônico, e com uma retórica que melhora dia após dia. Agora eu dou um jeito em 6 idiomas, e primeiro o Senhor e a Virgem de Guadalupe daremos um jeito em 4 idiomas mais. Precisamos do tempo e do grana. E com o tempo e com sua fé, e a fé das pessoas que te lêem e que te ouvem, podemos continuar a projetar ideias para que possamos evoluir juntos. Ok.